Kelemen 3D6, Sovjetska kuvana 9 na 3D7. Pozicija u danom momentu, zona 30. Direita 250, aguardando o retorno final, azul 277. Azul 2774, novo limite a radial 120 do VR Salvador. Em caso de falha, já assuma navegação pro de usar e completa procedimento ILS Zulu, pista 28. Azul 2779. Na sua escuta, o senhor falou 2774, eu pensei que tivesse outro erro, né? Correto. Desculpa, por engano. O azul 2779, após cruzar a radial 120 do VR Salvador, em caso de falha, é sua navegação para o adiusão e completo o procedimento ILS do Lupus 328. Certo, em caso de falha, após cruzar a radial 120, a gente aprova e completa o ILS. 2018, estabilizando o ILS. 208, ciente, completo de aproximação, torre no 895. Atacado, sai para dentro. Torre 964, aeronave que precede na aproximação, posição de 11 horas, 5 milhas, rumo no curso do localizador, cruzando 2500 pés para aproximação. Inicie a redução para aproximação, a mesma agora é 160 mais Broad Street. Ok, desvindo, voo 964. Sol, ajustado 17. 29 para o curso localizador, curva direita para 300. Direita 300, 2779. Desça e mantenha o desvio 190, seguido para 2509. 190, repita agora, 2509. Azul 4003, chame Salvador na frequência 119, sinal 8. Chama 198, boa tarde. Reporte na Romeu para ingresso pista 17. Controle Salvador, boa tarde, azul 4003. Controle Salvador, boa tarde, Romeu 397. Romeu 397, contato com a Ronda Colagem, mantém a curva 2500 pés, após na saída de São Romeu. Chuva e mantenha uma centena. Avancei a troca 2500. Subir para uma centena. Seguir em campo de circulação. Vou pôr o voo na 3x0. O chamado é 3x0. Desça para o nível de voo 130. E forma que é o número 62 na aproximação. O senhor vai seguir um posto no outro da companhia a 116 da sua frente. Para 160. A gente está no ambiente final da 28 do Zulu. Seguindo para aproximação, tráfego da companhia sua frente, 4 milhas, chame a torre Salvador, frequência 118.95. 18 graus, 5 graus, 64. Cadê 2231, acione a identificação. Todas as condições de descer até o nível de voo no 4G. Cabeceira 28, aguarde autorização de pouso, altímetro 1017. E reporte na MDA. Ok, reporte na MDA agora na 964. Salvador, boa tarde, está trazendo o seu quadro, informação 8. Então, presença 4, essa identificação dessas vias, chegada Recepciono para o nível de voo 180. Vem que pode ser Recepciono 180, está trazendo o seu quadro. 4, visitar a 250, nós manifestamos a próxima. A gente consegue manter o máximo de 260, 321, certo? Entende. Depois, quando tiver consciente, 250. A gente vai tentar o máximo, certo? Antes. Saiu 4003 para o localizador, com de esquerda, proa 340, está autorizado o sinal do ILS Zulu, informe este obrigado. Esquerda 340, autorizado o procedimento Zulu, pro 4003. Sete animais na porta 10 em cima? Exato, já para descer, alfa sete animais. Isso, mantém o voo 100. 100, alfa sete animais. Runway sai do pistão, outra 779. Azul 2779, completa aproximação, chama a Torre Salvador, 118, décima nova descente. 8, 5, obrigado. Acelerou o jogo 130, descida 120. Tráfego adicional, ao 2020 milhas, 1R3D0, acelerou o jogo 170, descida 130. 7, bola 317. 090 para 90. 017. 1017, azul 2771. Fazer o pistão ali. Sexta e matéria de voo 160. Reforma o tráfego 12 horas, 7 milhas, com alta tempo 73, matéria de voo 150 e sinal 140. Será o seu passado. 7 do tráfego de voo 160, na 3154. Se é passado por um Airbus 321, ele irá passar por cima do senhor. Quem é esse, Catarina? Chama a Torre Salvador, frequência 118, décima 95. Gente, reduzindo para a aproximação, chama 1895, boa. Salão 326, afastado 20 milhas, oeste, extensão sul, Salvador, já com a navegação, hoje é TPIP, descendo para o nível de 2000 metros, o ajuste 017. Azul 2730, aciona o código 5440, submantendo o nível 320 e voa direto para o Codópio. Gente, voando Codópio, subindo para o 320, azul 2703, confirmando o transponder? Responde 5440, voa todo o então Oca, Serra, Oca, Papá. Gente, todo o azul 2703, acionado 5440, subindo ao 230. Patataca Charlie Mike, curva à esquerda para o 040, novo limite, radial 120 do Oeste Salvador. 040 à esquerda, limitado na 20 do Oeste Salvador, Alfa Charlie Mike. Chalé 6320, vista para 3 mil pés e ajuste no 0 no 6. Confirma a altitude? 3 mil pés. 3 mil pés, 0 no 7, obrigado, chamei 3, 0. Papá, papá, Alfa Charlie Mike, vista para 4 mil pés, o ajuste 0 no 7. 4 mil, 0 no 7, Alfa Charlie Mike. 9 no Solos 36, próxima à esquerda, na Texo e Eco, para livrar, antes de ingressar na Alfa, chama o solo 21 decimal 9, boa tarde. 219, antes de ingressar na Alfa, 2779. Isso é passado, estou matando e voo 3 meses. Chama agora o centro do CIS, na frequência 926, mal 2. Confirmando 1262. 1262, mal 0, alterna 1128, decimal 8, azul 273. Excelente, 260, obrigado, até a próxima. O Chanel é 320, chame Salvador, na frequência 119, decimal 8. 198, Chanel 6320. 1397, tráfegos ultrapassados, suba para o nível de voo 360. Vai ter 60. Plano 320, desça para 3000, pois eu disse 08, aguarda a atualização do final do procedimento. 3000, 08, 63, 67. 60, só 307, 307. Eu subo mantendo 360. 360, com 307. Final 28. Visual. É 315, fazer passagem número é autorizada, né? E manter cabeceira 28. Faça passagem e mantém, é 315. Para o nível de voo 080, perfuração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite será a radial 1600 Salvador. Essa 080, mantenha proa, limitado 160 de Salvador. Em caso de falha, voa, qual proa? Caso de falha, relação à navegação, voa direto Zé e completa o final de protegimento. Em caso de falha, voa, Zé, sim. 3154, reduza para 230. Em redução. Aviado pronto, 1-2-3, guerra do Ubiota. Jazz Papa Romeo Papa Victor India, information whiskey with you. Papa Romeo Papa Victor India, Scotia Gap, Clear to Speech Aero, descent at level 090, number 6 Trapur. Speech arrival, clear descent at level 090, we are number 6 in the approach. Papa Romeo Papa Victor India. Papa Papa Alpha Charlie Mike, chame sinal Salvador, 119 do Smart. 198, Alpha Charlie Mike. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, descent level 060. Descent flight level 060, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Disco de estrela na proa 0115, seu limite agora localizador. Esquisa 015, limitado pelo localizador, Alfa Charlie Mike. Diz autorizado até 4000. Até 4000, fez o registro 018, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike. Até a próxima 25207, após o dia de adição do ano. Vamos até a proa, confirma-se quanto? 5007. 25007, confirma. Confirmada a recepção de 25007, o presente dia de adição do ano. Vento 220 graus com 05 nós, ajuste de altímetro 1017, pouso autorizado, pista 28. Alright, so that's one flight. The big poser, Hanabia 3, 2-0. Quantum 250, Roger, Vion, my team, descendo até o 070, 947, Mecca. Então, 3154, curva à esquerda, proa 050, seu limite radial 120 em Salvador. 050, limite 120 em Salvador. 42231, decoração para o seu cancelamento, mantém a presente proa, seu limite radial 160 em Salvador. Até a proa, 160 em Salvador, passarela. Passarela 3231, desça e mantém nível de voo 090. Desce, mantém 090231. Então, 3154, espera 3000. 3000 para 3154. Passarei 3231, reautorizado 4010, ajuste no 0 no 7. 3231, reautorizado 4000, na 0 no 7. Xenéia 3105, cancelada a restrição de altitude na saída de Salvo 1. Suba para 3000. 360, ficou calado 360, 6315. 7 anos mais, confirma que a sua limpeza é 928 ou 997? Seria, a intenção seria 197. 7 anos mais para final da ILS do Lutista 28, curva à esquerda para a 350, só 3-0 final do procedimento e forma estabilizada. Ok, 350 esquerda e forma estabilizada, Alfa Charlie Mais. Seria o número do Alfa Charlie Mais? Quem é Alfa Charlie Mais? Número de pouso do Alfa Charlie Mais? Só o número 2, porém, se eu for pousar na 17 ajuda o seu pensamento. Ah, beleza, então vamos para 17. Chame a 6320, só passando o van, completa o final do procedimento e chame a Torre Salvador, 118, décima da 5. 2450, Salvador, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Contorretan 3154, merece o contato, 201. 1 é 9-8, 3-1-5. 9-8-7. Passar meu contato de trilha, Vicente, Flight Level 050. Flight Level 050, Victor, India. Velocidade para 2009. 2008, 2009. Boa tarde, 6320, hoje na final da 22. Flamengo 6142, o vento 220 graus com 05 nós, autorizado a decolar, ficha 28. Anicero, 6142. Edson 6320, com a aproximação, guardando pista livre, forma 2320 da companhia, iniciando rolagem na cabeceira 28, o altímetro no 0, no 7, aguarda autorização de pouso. 2231, ele mantém na proa, desça para 4000 pés, hoje chama 08. 08, mantém a proa. Interceptando o localizador, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, completa o final do procedimento, solicita mudança de pista com a proa, na frequência 118, décima mais de 5, também posso. De Papapapa Charlie Mike. Charlie Mike prosseguindo. Ok, já estamos em condição de informar que Charlie na final da 28 propõe a intenção é o 07 já coordenado com o controle. Nana 320, pouso autorizado, ficha 28, vento 220 graus com 08 nós. Sempre Nano 42, da Colos 46, controle em 20, decimal 8, tomou voo. 208, meu motor em porta. Alfa Charlie Mike, então cancela da presente, prossiga com proa Whisky e reporte, girando base pela esquerda para 17. Alfa Charlie Mike. transmite a localizadora, Passarela. Leão 42, contato radar na decolagem. Turbo via saída Aron, para o nível de voo 350. Aron 350, meu motorista. 3154, para o final do ILS Zulu. Curve a esquerda para o 330, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Via 330, está estabilizado, está 3154. Momento a fazer comigo, 210 knots for Victor India. 93, mantém a posição. Luz Vasco autorizado a decolar da pista 17, vento 230 graus com 05 nós, Serra Golf Oscar. Esquerda, passarela, proa, norte. Cruzado na proa norte, passarela 2231, desce para 2003, o ajuste na 08. 2008, passarela. Recife, mal 3. Recife 2235, 6315. Descente, eu fazendo 6, 1018. Clear descent of 4,000 feet, 1018, Victor India. From the top of Victor India, maintain heavy. You are number 4 for approach. Maintain heavy 210, number 4 for approach, number 1 of Papa, Victor India. Os 48 tem condições de curvar à esquerda de imediato para efetuar o cruzamento do campo. Reporte livrando o eixo de aproximação 28. Autorizado o cruzamento imediato, reporte livrando o eixo 28. Serra Golf Oscar. Vindo para o localizador, curva esquerda, proa 340, está autorizado a final do ILS Zulu, informe estabilizado. Esquerda 340, autorizado a ILS, reporte livrando estabilizado, passarela. Mais traço bem avistado, o altímetro 1-0 no 7, o vento 220 graus com 08 nós, no pouso autorizado, pista no 7. Alfa Zero vai. Só meu papai Victor India, sou localizado em costa, on the right in heading 310, descente 2006, connect 1018. Turning right, heading 310 to intercept the localizer course. Clear down 3,000 feet, altimeter 1018, Victor India. We have cleared descent to 2,000 feet, Papa Victor India. Correction, clear descent 2,000 feet, Victor India. Está 3154, informa o tráfego à direita, via litoral Porto Forte, não vai interferir com a aproximação, está mantendo nos 10. Tráfego ao Charles 150, afasta aproximadamente 3 milhas. O vento 220 graus com 05 nós, tem pouso autorizado, pista 28. Deixa o tráfego livre pouso, está 3154. Charlie Mike no solo 51, confirmando 45. Abriu rodar, vai de Alfa Charlie Mike. Virar à direita, via papá, livre frequência, boa tarde, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike. Sou Elo, Sita, Anso, Isso, Sexto. Tô aí, boa tarde, passarinha do 22. Isso não. 7 na aproximação, aguardando pista livre, número 2 na aproximação, altímetro 1-0, 1-7. Guarda pista livre, 1-0, 1-7, número 2, passarelo. Jorge, cadê a presença? Chama o controle 1-2-0, decima 8, tem um bom voto, regresso. 2-0-8, Serra do Céu. O ano 097, vista para 4 hotéis e ajuste no 097. 4017, o 097. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Gutiérrez, mantendo 1.000 pés no corredor forte. Papa Romeu, Serra Gutiérrez, mantendo subida de voo visual, 1.000 pés no corredor forte, afasta quantas milhas salvadores? 1.5 milhas. Ajuste mais fica o controle. Bastante curto. Papa Victor India, complete final, LS Zulu to runway 28, contact tower frequency 118.95. We'll complete ILS approach and call tower 118.905, Papa Romeo, Papa Victor India, have a nice day. Have a nice. To please call Tegas to retreat beach, arrival descends at level 090 and reboot 250 knots. Ship on 090, stay at the speed. 250. 076-0076. 5-0, como o Nordeste não vai interferir, o vento 200 graus com 08 nós, os autorizado pista 28. Henry, posso passarela? For Sierra Victor 364, established on localizer course. To land and ultimate side 1017, expect runway vacated. Roger, continue approach, altimeter setting 1017, expecting landing clears, Papa Romeo, Papa Victor, India. Victor India, clear to land on runway 28. The wind is 190 degrees with 06 knots. Papa Romeo, Papa Victor India, Roger. Clear to land runway 28, India. utilizado ILS para 4771. 4771, torre 1, 1, 8, 9, 9. 8, 9, 5, 4, 7, 7. Chamou Tony? Passamos ao Fox Bravo, Unicorn. Fox Bravo Uniforme, Universal National, taxi. Vai para o Fox Bravo. Victor India, on the ground at 57, leaving at your left. And on the taxiway Delta, console the ground 121.9. Have a nice day. Bom, em Salvador, boa tarde, será 4771. O 7, confirma que já está visual, baixa trabalho? Afirma que o visual é baixa trabalho, então. 107, desça para 2 metros, ajusta 017, autorizado ILS, ponto também. 2017, autorizado ILS, será um Zulu positivo? Afirmativo. Thank you.

076, the wind is 190 degrees, wind is 05 knots, clear to land, runway 28. Runway 321, decolo 08, chama controle em 20, decimal 8, tão bom voo. Fone. O vento 220 graus com 05 nós. Autorizado a decolar, pistão no 7. Decolagem. Autorizado a decolagem. Autorizado. Para 2.00. 2.00, vai reduzir, pode passar 10. On the ground at 09, driven by the left, and the call from the ground 1.29. We Bravo, otherwise we have the runway. Bravo, 076, and the call 1.29. Informe the call 10, chama control in 20, decimal 8, tell me who Fox Bravo informe. Grato, boa tarde, Fox Bravo Fan. Salvador, muito bom, é o Papa Romeu, Fox Bravo Fan. Aqui 3,000 feet. We have no gate, so we have no gate. Heading 200. West heading 200, Moscow 023. Agora com Recife, ano 22735. Negativo, contato 2235 até 950, confirme. Pente, pente, ano 2235, ano 251 e ano 26.0. 2835, 251, 2603, 193. Vamos esperar o portão pousar para a gente ter uma posição quanto ao espaço os portões disponíveis. 4 horas, positivo, obrigado. Ela 321, chama Centro Recife na frequência 2662, acionei identificação. Foi direto a Alagoinhas, está anticipando a chegada e pitch é posto com o Tese. Identificação, vou a Alagoinhas para a pitch 2 azul 262. Salvador, passarelo 2262, decolado, mantendo o eixo até 2500. Passarelo 2262, cancelando a missão de manter a frota 25007, direto Eletro, transferindo o exército. Cancelado as restrições, a presente Eletro, pode confirmar se está livre das restrições de 3 mil pés por 2262? Cancelado a restrição de estudo da saída Arbono, passarelo 2262. Afirmativo, cancelada das restrições de saída da Arborona, 2262, extensão 180 na Pro Dileta. Oscar da Romeu, ajuste no 017. Após Momo, o Fox Bravo de fora pode voar direto de Chelo? Tem uma coisa. Vou direto o destino, vou pôr meu Fox Bravo em forma. Direto o destino, Fox Bravo em forma. Corinthians, autorizado o cruzamento Down 735, até o 45, a estacionar a frequência livre. Controle Salvador boa tarde, Papa Romeu, na Vendera, quero ver estacionado no 01141, ingressando agora no corredor Axé, até logo meu pé. Papa Romeu, na Vendera, com isso, tem uma festa de jogos de voo visual, pelo meu pé, no corredor Axé, no poste no Ufer lá. Até logo meu pé, já preparado para a barra, Ui. Controle, Ufer, né, 314? Siga. Nós falamos com a empresa, não poderia, as aeronaves não estão utilizando as posições remotas também no pátio? Nós temos um pátio, vamos confirmar diretamente para essa aeronave, nós temos uma aeronave que foi transferida para o TIP, estamos aguardando o pouso do Airbus 332 para possíveis informações, mas vamos ficar com a nossa treina aqui. Ok, muito obrigado, a gente está solando uma remota no pátio 3 lá, se for preciso, eu coordeno com a empresa aqui, mas obrigado. Gente. É o azul, a empresa passou a mesma informação, se ele tem o 4492. Gente, vamos repassar. O azul 4492, está presente o seu resto de navegação, hoje é cruzando 102 no pé, o ajuste no 017, brigadeiro. Poxa, obrigado, 2000, Zoli, Melhães, 4492. Posso ver 2262? Sim. Posso ver após os dois desvios lá, o ponto lá? Após os desvios, o objeto Quebec Victor 001. Após os desvios, Quebec Victor 001, 2262, obrigado. Pioneiro 46, a Sony e B. Pois não. Contato radar, voo direto Momba, para interceptar a chegada até TP1, depois estou no Lucida. Sobre Salvador, está 367, boa tarde, gente, da X-Ray reduzida. Está 367, autorizado a chegar de pitch, vista e mantendo o voo 050. Cuidado 050, perfeito aí, sempre com certeza. Voo 84, suba e mantenha o voo 180. 180, voo 184. Toma próximo 11 horas, 27 milhas, rumo no sudeste, alto tanque 72, mantenha o voo 90. 10, galera. Pioneiro 46, com o controle. Afirmativo, tá 3367, estamos aguardando o treinamento da FAEL. Obrigado, Matheus. Chamei no 204, sexta, para o número de voo 050. 050-6314. Ele é o 4462,